nós precisamos decidir do que nós vamos nos alimentar. Fala, teu irmão, você decide do que você se alimenta. Nós somos aquilo que nós comemos. Tem até um programa na TV paga, né, que diz: você é aquilo que você come. Um programa instrutivo muito bom, nível de educação alimentar. Então, nós somos aquilo que nós comemos no mundo espiritual. Então, você pode decidir se alimentar da árvore do bem e do mal, ou você pode decidir se alimentar da árvore da vida. Adão e Eva decidiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e deu no que deu. Mas quando você se alimenta da árvore da vida, ali você tem saúde, amém? Ali você tem vida eterna. Se você estudar o livro de Apocalipse, quando Deus traz a nova Jerusalém para que os salvos habitem nela, do que os salvos vão se alimentar na cidade? Da árvore da vida. A Bíblia diz que cada mês aquela árvore dá um fruto diferente. E diz que o fruto daquela árvore é saúde para as nações. Então essa árvore da vida, ela representa Jesus. Quando você se alimenta dele, você tem saúde, você tem vida. Toda saúde está nele, toda prosperidade está nele, a vida eterna está nele, tudo está nele. Então quando você decide se alimentar dele, a tua vida funciona em todos os aspectos. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa a religião, né? Não pode isso, não pode aquilo, você pode ir aqui, aqui você não pode. Então a árvore do conhecimento do mal, ela vai trabalhar muito com a tua alma, com o teu intelecto, com o teu entendimento, com aquilo que você acha, com aquilo que você pensa. Mas quando você para de se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal e começa a se alimentar de Jesus, querido, tudo se torna diferente para você. Porque quando você se alimenta dele, você funciona nele. Quando você se alimenta do Senhor, tudo funciona na tua vida. Quer ver Lucas 8? A partir do verso 22, nos diz o seguinte: aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Para quem não sabe o que é sossobrar, é quando o barco enche d'água e afunda, né? Então a tempestade era tão violenta que o barco estava enchendo. Isso é sossobrar na linguagem marítima aí. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. E tudo cessou e veio a bonança. E então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Amém? Querido, quando nós estamos no barco com ele, nós não precisamos temer nenhum tipo de tempestade, nenhum tipo de vento, amém? Por isso que a importância do teu relacionamento com ele, quando você se entrega à palavra, quando você se entrega à oração, quando você se entrega ao jejum, quando você se entrega às práticas espirituais que governam você, que muda a tua vida, que estabelece uma condição de vitória da vida, na tua vida. Então quando você decide praticar essas armas espirituais, você está se alimentando da árvore da vida. E a árvore da vida que representa Jesus, que vai te sustentar em todos os aspectos da tua vida. Porque uma coisa você pode ter a mais absoluta certeza: as tempestades, elas vão vir. Por mais que você se equilibre, por mais que você se organize, a tempestade vem, não tem jeito. A tempestade faz parte da história da vida humana. A tempestade é até uma permissão de Deus, queridos, para que nós cresçamos, para que nós amadureçamos. É no deserto que nós passamos as melhores experiências que nós temos em Deus. Se você que já serve ao Senhor há algum tempo, você vai perceber na tua vida que os teus desertos te levaram a buscar mais o Senhor. É assim, não é? Quando você está no deserto, você jejua mais. É assim, não é? Jesus passou 40 dias no deserto jejuando, se alimentando ali do Pai, se alimentando da palavra. E no fim dos 40 dias ele teve um confronto com o diabo. E o diabo tentou ali de todas as formas, de todas as maneiras, tirar Jesus do alvo, derrubar Jesus, o último Adão, como ele fez com o primeiro Adão. Mas Jesus venceu, por quê? Ele estava no deserto, apesar da luta, da dificuldade, apesar de toda a guerra espiritual ali, ele estava se alimentando do Pai, ele estava se alimentando da árvore da vida. Então, é na intensidade que você se alimenta da palavra, da verdade, é nessa intensidade que você vai crescer, que você vai amadurecer, porque as tempestades na tua vida, não tem jeito, elas vão vir, querido. E o que vai estabelecer se a tua casa permanece em pé, o que vai estabelecer se o teu barco não afunda, é a intensidade do quanto a palavra de Deus funciona em você. Por que a palavra de Deus funciona? Porque nós somos aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Então você está passando aquele momento de privação, aquele momento até mesmo de necessidade, o que você vai fazer? Você vai pedir cesta básica para o governo? Ou você vai aprender a declarar a palavra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você passa aquele momento de guerra, aquele momento de dificuldade, o que você vai fazer? Você vai desesperar, arrancar teus cabelos, ou você vai confessar a palavra, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente e diz do Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, em ti eu confiarei. Então, querido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela pode te levar para uma série de práticas religiosas. Mas quando você se alimenta da árvore da vida, o teu único recurso é a palavra. O teu único recurso é a verdade. O teu único recurso é se firmar naquilo que Deus diz a teu respeito. Você pode pegar o Salmo 91, comprar até um quadro bonito dele que tem, né? Coloca na tua parede, deixa a tua Bíblia aberta lá na estante. Não vai funcionar. Não vai dar certo, isso é misticismo. Porque o que funciona no Salmo 91 é a prática dele. E o que que diz lá? Já começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E diz do Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, em ti eu confiarei. Então ele aberto não pode fazer nada por você. Mas quando você se alimenta da árvore da vida, quando você se alimenta da verdade, essa verdade muda você e estabelece em você, querido, uma condição de vitória. Porque no momento da guerra e no momento que o barco está balançando, riscando, naufragar, querido, você vai se fundamentar na palavra, você vai se fundamentar na verdade. É assim que Deus diz. Quando Satanás, nos 40 dias, depois que Jesus jejuou, que foi confrontar Jesus, qual foi a arma de Jesus com ele? A própria palavra, Satanás. Está escrito. Satanás usava a palavra de Deus, mas ele falava para Satanás, está escrito. Você não vê Jesus tentando entrar num acordo com o diabo ali. Você não vê também Jesus tentando sair pela tangente. Você não vê Jesus tentando usar nenhum subterfúgio, ou nenhuma, pode dizer, algum esquema. Não, ele vai na palavra, porque quando você se alimenta da palavra, é a palavra que sustenta você. É a palavra que sustenta a tua vida. É a palavra que mantém o teu barco em pé. Em pé não, né? Navegando, é a palavra que mantém o teu edifício em pé, é a palavra que mantém você funcionando, é a palavra que mantém a tua vida financeira funcionando. Então, quando nós decidimos sair, queridos, da árvore do conhecimento do bem e do mal e nos alimentarmos da palavra, ou nos alimentarmos da árvore da vida, essa palavra, essa condição nos muda e nos leva a viver sempre dentro de uma condição de vitória. Então, quando aqueles discípulos estavam ali, vendo que não tinha mais jeito, a qualquer momento eles podiam naufragar, o barco podia virar. Você imagina marinheiros, né? Gente experimentada ali na pesca, passar a noite pescando, e eles com medo do barco naufragar. Então, a coisa devia estar muito feia mesmo. E de repente a única alternativa que eles veem é acordar Jesus. Mestre, mestre, nós vamos morrer. Mestre, mestre, o barco está afundando, nos socorre. Jesus levanta, dá uma ordem para o vento, dá uma ordem para a onda, cessa tudo, chama a atenção deles, aonde está a fé de vocês? E outro texto diz que ele simplesmente volta a descansar. Então eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: onde está a tua fé? Onde está a tua confiança? Com certeza dos discípulos ficaram no meio da tempestade, se perderam ali, né? Na hora do vento, o barco estava quase virando. Você imagina, eles devem ter feito tudo o que é possível fazer como pessoas experientes de mar. Fizeram tudo o que tinha que fazer em relação à vela, equilibrar barco, jogar o que tinha que jogar fora, talvez com a lata ali tirar o excesso da água. Eles só acordaram Jesus quando não tinha mais jeito. Se nós não acordarmos ele, nós vamos morrer. Agora, querido, será que Jesus não tinha percebido aquele movimento, aquela bagunça toda, ou aquele se levantar da natureza? Com certeza ele tinha percebido. Mas o que Jesus queria nos ensinar aqui, querido? Que nós precisamos aprender a depender dele. Nós precisamos aprender a depositar a nossa confiança nele. Nós precisamos aprender a depositar a nossa confiança na verdade. Porque quando eu pergunto para você, aonde está a tua fé? Na hora da tempestade, onde está a tua fé? Na hora que o teu barco está naufragando, onde está a tua fé? Na hora que você está precisando de socorro, aonde está a tua fé? Sabe onde estava a fé dos discípulos? Deitado no barco, dormindo, descansando. A fé deles estava lá, bem do lado deles. Exatamente ali ao alcance de um pedido ou ao alcance de uma mão. Porque, queridos, a fé para nós, ela não é abstrata. A fé também não é subjetiva, a fé não é mística. Porque para nós a fé, ela está fundamentada numa pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. A fé deles estava no barco, deitado, descansando. Descansando por quê? Porque quando você aprende a depositar a tua vida, a tua confiança nele, você aprende a descansar. Você aprende que ele é maior do que a natureza. Você aprende que ele é maior do que a fome. Você aprende que ele é maior do que a angústia. Você aprende que ele é maior do que a tempestade. Você aprende que ele é maior do que qualquer dificuldade que você passe. Você aprende que ele é maior do que os teus pecados. Você aprende que ele é maior do que as tuas limitações. Você aprende que ele é muito maior do que as tuas fraquezas. Então, quando você aprende a olhar para Jesus, querido, como a tua condição, como a tua força, como a única possibilidade de você vencer, de você não naufragar, você aprendeu a entrar no caminho certo, você aprendeu a caminhar da forma e da maneira como um cristão maduro precisa caminhar, em depositar 100% da minha confiança nele. Por quê? João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele fala: ninguém vem ao Pai, eu vejo naquela hora Jesus batendo no peito assim, ó, a não ser por mim. Querido, quando Deus manda Moisés libertar o povo de Israel do Egito, vai lá, fala com o faraó e manda meu povo sair. Mas, Senhor, quem que eu vou mandar? Quem que eu vou chegar lá? Quem que mandou? Sabe o que Deus fala para ele? Fala para faraó que eu sou te mandou. Essa mesma palavra eu sou, Jesus usou para os judeus, escandalizou os judeus. Quando ele fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, quando você chama Deus de eu sou, quando você chama Jesus de eu sou, o que você está dizendo? Você está estabelecendo uma condição em você mesmo. Quando você está dizendo eu sou, Você está dizendo que você também é. Não porque você é Deus, mas porque você é aquilo que Ele é. E essa é a condição da palavra gerada em mim e você. Que a palavra gera em mim, que a palavra estabelece uma condição em mim, daquilo que Ele é, daquilo que Deus é, aquilo que Jesus venceu na cruz. Ele venceu porque eu não poderia jamais vencer. A minha culpa Ele pagou, porque eu não tinha condição de pagar. Então Jesus, Ele é a minha condição. Então quando você fala, eu sou, quando Moisés falou para Faraó, eu sou, te mandou, Moisés estava falando da condição dele em Deus. Quando você fala, você chama Jesus de eu sou, você está falando da tua condição nele, que aquilo que Ele é, você é também. Então, quando Jesus chama a atenção dos discípulos para isso, Jesus queria que eles acordassem. A fé de vocês está aqui, ó. Agora, Deus, que entenderam, né? Chamaram, né? Já que vamos morrer mesmo, vamos chamar. A última alternativa é Ele, né? Não é possível que nós vamos morrer. Ele vai deixar nós morrermos aqui. E não ia deixar mesmo. Mas Jesus queria que eles entendessem o que, que é a dependência. Então quando ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, que Jesus está se colocando como única condição. Ele não fala um dos caminhos, ele não fala uma verdade, ou ele também não fala um tipo de vida. Ele é absoluto naquilo que ele diz, eu sou o caminho. A mesma palavra que ele disse para os judeus, a mesma palavra que Deus mandou Moisés dizer para Faraó, eu sou. Então isso é uma condição. Daquilo que Ele é em mim, eu sou nele. Então a tua fé, querido, no momento de angústia, no momento de dificuldade, a tua fé, querido, no momento que o teu barco está no meio da tempestade, tem que estar lá, do teu lado, descansando. Por que descansando? Porque a fé representa que tudo está feito, tudo está pronto. A fé, ela é uma condição. E ela é uma condição naquilo que Deus diz e naquilo que Deus estabeleceu. Todas as coisas são feitas, todas as coisas estão prontas. No Evangelho não existe nada para ser feito. A cura é para ser feito ou já foi feito? Fiz uma pergunta, a cura é para ser feita ou já foi feito? Foi feito. Pedro, quando menciona Jesus, ele fala, pelas suas pisaduras fostes sarados. Ele usa o termo que Isaías usou em Isaías 53. 700 anos antes de Cristo, Isaías já usou o passado. Pelas suas pisaduras fostes sarados. Então a cura para nós, ela é passado porque está feito, está pronto. A confiança, ela é passado por quê? Porque está feito, está pronto. Então a fé, ela está ligada ao descanso, de descansar naquilo que já Deus já fez, naquilo que a cruz já fez, naquilo que aconteceu na cruz. Toda a perfeição, toda a condição humana está depositada ali. Então quando Jesus descansa num barco no meio de uma tempestade, querido, é porque tudo está sob controle. Dizem que Jesus tinha sono tão pesado assim, né? Do mar está virando de cabeça abaixo e ele está pagando para ver. Os discípulos precisavam aprender a depositar a sua confiança nele. Quer ver o que está escrito lá em João 15, 5? Põe na tela para mim esse versículo aí. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Olha o que está escrito ali, ó. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Fala comigo, sem mim nada podeis fazer. Essa é a condição da fé, querido, porque a fé é a própria pessoa de Jesus. A nossa fé não é abstrata, a nossa fé não é subjetiva, a nossa fé não é mística. A nossa fé é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. A fé, ela é fundamentada, ela é alicerçada no descanso daquilo que Ele já fez, naquilo que Ele já conquistou. Tem até uma música da pastora Ludmilla, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Por quê? Porque tudo está feito, tudo está pronto. Aonde estava a fé dos discípulos? Fala comigo, descansando no barco. Aonde está a tua fé no meio da tempestade? Fala comigo, descansando no barco. Aonde está a tua fé, querido, no meio da luta? Descansando. Por que descansando? Porque tudo está pronto. Querido, basta uma ordem dele, basta uma palavra dele. Basta o erguer de dedo dele, está feito, está pronto. Nós vamos aprender a entrar nesse descanso, a estabelecer essa condição de fé, sair daquela linha religiosa da árvore do conhecimento do bem e do mal, que nos leva a praticar uma fé mística, e aprender a nos alimentar da árvore da vida todo dia, toda hora, todo momento, porque ali está a nossa condição, é na árvore da vida que a verdade está estabelecida. A árvore da vida é a própria pessoa de Jesus, a fé é a própria pessoa de Jesus. Então, quando eu estabeleço nessa condição, a minha condição de vida, a minha condição de fé, eu funciono, eu prospero, eu amadureço, eu saio daquele ambiente religioso que nunca vai te levar para lugar algum, querido. A religião, ela sempre vai te prender, não pode, não vai, não pode, isso pode, mas não é isso. Porque a condição da verdade é muito diferente. A condição da verdade é que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A questão não é o pecado me dominar, querido. A questão é poder, eu não querer, eu decidir que o pecado não me governe mais. A religião sempre vai dizer para você, não pode. Mas a árvore da vida vai te levar para uma outra condição, a condição de liberdade, de que você é livre, de que você não é escravo, de que aquilo não te escraviza, de que aquilo não te prende mais. E ela vai sempre te levar para a condição do descanso, porque o descanso é o lugar onde a verdade funciona 100% na nossa vida. Aonde está a tua fé? Fala comigo, descansando no barco. Está ali. Basta falar, Senhor, socorre aqui. Ó. Ou como diz o Goiânia, acode eu aí. Ó. A fé é uma pessoa. A fé é uma condição. E quando eu ando dentro dessa condição, eu funciono na verdade.